blunt na mão. Drink gelado, eu tenho peach do bom e uma preta do lado. Eu tenho dois pedaços, ainda sobra outro quadrado. Eu tenho o clima perfeito pra ficar apaixonado. Temos brindes ao pôr do sol, rap alto no som. Ninguém ao nosso redor, aperta outro marrom. Me chama toda atenção, da maneira que ela dança. Me puxa pela sua mão e diminui toda a distância. Entre meu corpo e seu corpo, minha boca e sua boca. Sussurros no ouvido, que é pra te deixar mais louca. De pouco em pouco, tirando sua roupa. Sem pressa, de boa, que ainda tem a noite toda. Ela mexe demais, sexy demais. Se destaca tão fácil das outras demais. Da minha mente não sai, vê se esquece as rivais. Hoje à noite é só nós dois, bonita é a cama king size. Diz que a minha voz te enlouquece. Em noites frias o meu som é companhia, que me levava pra tua vida se puder. Pra me chamar de vilão e eu te fazer minha rainha. Diz que a minha voz te enlouquece. Em noites frias o meu som é companhia, que me levava pra tua vida se puder. Pra me chamar de vilão e eu te fazer minha rainha. Estamos tão bem se estamos juntos. Mesmo gosto para o fumo, em comum vários assuntos. Lili com sorriso que me faz perder o rumo. De que mundo você veio? Toda vez eu te pergunto. Temos champanhe na taça, kush em brasa. Ela me abraça, sexo, beck, fumaça. Deixa sem graça e nem disfarce. Eu quase enlouqueço toda vez que você passa. São love songs, drinks e bong. Somos nós dois no chão e a mente lá longe. Jogos de sedução, como fala meu nome. Tentação e ação me fazendo seu homem. Eu bem vilão e ela é gangsta. Não importa onde eu esteja, do meu lado sempre está. Back na metade, cê traz outro pra apertar. O que cê quer nesse mundo, linda, diz que eu vou buscar. Porque diz que a minha voz te enlouquece. Em noites frias o meu som é companhia, que me levava pra tua vida se puder. Pra me chamar de vilão e eu te fazer minha rainha. Diz que a minha voz te enlouquece. Em noites frias o meu som é companhia, que me levava pra tua vida se puder. Pra me chamar de vilão e eu te fazer minha rainha.